O passado de presente pra você na rádio que chegou o futuro. Uma hora com mixagens e apresentação. DJ Marcandi, é. O programa pra você se preparando pra balada, como eu sempre digo, né? Você vai se pré-aquecendo, vai se preparando pra diversão do sabadão, né? Então é o seguinte, como eu sempre digo também, você faz um remanejamento aí no seu ambiente, né? Chega a mesinha, a cadeira, aquela mobíliazinha pra cá e pra lá, o sofazinho, né? E cria um espaço na tua sala aí, no teu ambiente, pra poder se sacudir, meu amigo, pra poder ir se exercitando aí, se pré-aquecendo pra diversão em si, né? Ouvindo Flash House, né? Vai ter que aumentar o volume, obviamente, porque as músicas que rolam no programa, elas imploram pra um volume alto, viu? Então é o seguinte, dá aquela pressão aí no volume, né? E vamos curtir Flash House. Divulga pros seus amigos nas redes sociais. Mostra pra eles que você curte o Flash House como forma de pré-aquecimento pra diversão, né? Ou pra você que é das antigas como eu, como forma de diversão mesmo, né? O primeiro bloco do programa vai começar com DJ Quicksilver, um alemão. Só que ele vai interpretar Always On My Mind, que já passou por Pet Shop Boys, Willie Nelson, mas é do Elvis. É, me recuso a citar a versão brasileira. Então vamos nessa, galera. Você está curtindo o Flash House.

esquina da cidade, uma sombra sobre nós, a torre do castelo sobre nós. A todo instante alguém de olho no que possa acontecer. Passam drones e pássaros sobre nós. Por outro lado ninguém vê o que sempre esteve lá, o silêncio das palavras sobre nós. O rei constrói navios, a grana compra aviões, os impérios crescem. Não dá pra ignorar. Olhou pro alto, viu a torre do castelo sobre nós. Parece elementar, parece alimentar um abismo sobre nossos pés. Não dá pra ignorar. Ago, you met me at the terminal. Just one more plane ride and it's done. We stood like statues at the gate. Vacations come and gone too late. There's so much sun where I'm from. I had to give it away, had to give you away. Sometimes perfection can be perfect hell, perfect. Through the in-flight radio, now every word, every song, I night, some night. And don't think that you can stop by the bar. You haven't shown your face.